de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal. Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e às quartas-feiras às 8 horas da noite, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Raquel Lozão. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. As imperfeições morais do homem constituem-lhe ao longo da existência física o calvário através do qual se depura. São elas que respondem pelas suas atuais aflições, porque procedem do passado, quando fracassou, e persistem por falta de valor e decisão do espírito comprometido, que ainda não se resolveu por superá-las. Participe conosco! Ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor! Junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. Que procuremos vigiar nossos pensamentos e atos, nossas imperfeições morais, pois a sua presença se constitui em brecha larga onde penetram os espíritos infelizes que se afinam com o endividado e produzem os variados processos de obsessão. Estamos iniciando nossa entrevista com o companheiro Cláudio Brandão, diretor do Novo Ser Editora, que nos falará da importância do livro na divulgação da doutrina espírita. Conosco para participar desta entrevista, o companheiro José Carlos Leal. Suas saudações, professor. A vocês todos que nos ouvem a esta hora, as minhas melhores saudações e os melhores respeitos. Espero que gostem do programa desta tarde. Cláudio Brandão, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Boa tarde a todos, amigos ouvintes. Vamos aqui conversar um pouco sobre livro muito importante para a divulgação da doutrina e o projeto da Novo Ser, que acaba de nascer. É verdade, né, professor? Está vindo mais uma editora e sabemos o quanto ela está bem aparelhada com relação às necessidades para os autores que terão nessa editora. Realmente é uma oportunidade de trabalhar com bastante conforto. Se você me permite, Newton, vou abrir essa conversa nossa, esse diálogo entre nós e os ouvintes, perguntando ao Cláudio uma coisa muito importante para começarmos a qualquer tipo de trabalho desse tipo. É o seguinte, eu vou perguntar a ele, Cláudio, a você, como é que você começou a se interessar por livros, né? Como é que seu trabalho começou a se desenvolver? E de que maneira você pretende continuar trabalhando sempre por esta coisa maravilhosa chamada livro, de modo particular, livro espírita? Eu me sinto à vontade até em responder essa pergunta, porque nós começamos juntos. Eu comecei e aprendi muito com o senhor, com o Newton, né, que estão aqui presentes. Eu fui convidado para fazer a reestruturação da editora e da gráfica do Centro Espírita Leão Denis, do CELD, ficando lá por 2 anos. Fizemos muitos projetos juntos, inclusive Newton e professor José Carlos. Depois saí, fui dirigir a área comercial de uma editora, da editora Ateneu, que é uma editora na área de saúde. Mas a paixão pelo livro espírita me fez retornar. E junto com 2 amigos, o Albano e o Orlando, um inclusive é gráfico, nós conversamos, estimulados muito pelo professor Albano, que o senhor também conhece, uhum. né? Um grande colaborador da causa espírita, que é o diretor-presidente do Santa Mônica Centro Educacional e que ajuda sempre as instituições espíritas. Nós voltamos a encabeçar esse projeto. E durante 6 meses discutimos, com a colaboração de outros amigos editores, porque o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado da federação. Isso é indiscutível. Mas no livro espírita, a gente está um pouco aquém dessa posição, diria assim. E junto com algumas editoras grandes, nacionais, com o pessoal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também, da Fergues, que nos ajudou muito nesse projeto, principalmente a Roseni, que é a responsável pela área do livro espírita lá na Fergues, esse projeto foi desenvolvido e nasceu, né, nasceu agora, esse mês de setembro, mês passado, no dia 18 de setembro, nasceu, vocês já conhecem, estamos muito bem equipados, montamos com certeza a melhor livraria espírita do Rio, que tem o maior acervo, montamos um auditório para que os autores possam divulgar as suas obras e queremos aqui já oferecer aos autores, o nosso espaço está franqueado aos autores, a quem quiser fazer uma palestra, temos um auditório muito bem montado. Para quantas pessoas? Para 80 pessoas, com toda a infraestrutura de som, de data show, e estamos aqui franqueando a quem quiser do movimento espírita. E sala climatizada, né? Sala climatizada, sim. O nosso ambiente é todo climatizado. A livraria, o auditório, a editora, é totalmente climatizado. Então, assim, nosso grande objetivo aqui, como novo ser, editora, livraria e distribuidora, é fazer com que o Rio de Janeiro, mais uma vez, né, assuma um grande papel nesse conglomerado das editoras espíritas e que a gente consiga distribuir essas obras por todas as livrarias. E um projeto meu pessoal, Newton, que você sabe que a gente já conversou muito e eu quero aqui mais uma vez divulgar, e agora com o nosso espaço, que agora é nosso, gostaríamos muito de ajudar a todas as casas espíritas a ter a sua livraria. Você tinha um projeto, lembra? Isso. O Cláudio, ficou faltando fundamental, os endereços. Assim, nós estamos, né, na rua João Vicente, 1125, em Bento Ribeiro, próximo ali à estação do trem, João Vicente, 1125. O telefone é 3017-2333 e 3598-6213. E-mail tem? E-mail tem editora@novoseredditora.com.br e a página é www.novoseredditora.com.br. Cláudio, já há algum site na internet? Sim, esse site a gente está em construção, mas a programação dos eventos, ele já tem nesse site. Se alguém puser no Google Novo Ser Editora, vai aparecer www.novosereditora.com.br. Por esse endereço? Por esse endereço. Uhum. E eu tenho um projeto pessoal, assim, por um acaso nós estávamos num programa aqui e um rapaz estava dizendo que Santa Cruz não tem livraria. É isso? É interessante, né? É. Então a gente tem um projeto que é o Junte-se a Nós. É fazer do livro espírita o que a Natura e a Avon fizeram dos seus produtos. Se você quiser divulgar livro espírita, ganhar o seu dinheirinho com toda a honestidade do mundo. Se quiser desse dinheirinho fazer também uma doação para sua casa espírita, junte-se a nós. Nós, a partir da semana que vem, estaremos já com o nosso catálogo E todas as pessoas que queiram ser um multiplicador da venda de livro espírita na sua região, para o seu vizinho, para o seu amigo, que tenha, já conheça Natura e Avon, nós estamos querendo fazer. É um projeto pessoal que é difícil de operacionalizar, não é fácil, mas junte-se a nós. Esse é o nosso projeto. Venha ser um revendedor de livro espírita. Venha divulgar a doutrina espírita através desse sistema. E você disse que poderia também dar suporte para a formação de uma livraria, né? Dentro de um centro espírita, dizer como se faz e também fazer, logicamente, a venda desses livros de uma forma em que ele pudesse trabalhar o livro e daí saldar os compromissos também dele em face dessa parceria. Esse projeto, eu tenho há alguns anos, a gente já vem conversando, mas pela falta de espaço, a gente não tinha conseguido colocar adiante. O livro é, sem dúvida, uma excelente fonte de receita para uma casa espírita. As casas espíritas têm que lembrar que as pessoas, por menor que elas sejam, as pessoas estudam. Estudam os livros da doutrina, o espírita lê muito, né? O professor José Carlos Léo, que está aqui, que o diga pela quantidade de livros que ele já publicou. E eu estou me colocando à disposição, né? Tanto para ensinar, como para colocar um mix inicial de livros que, de acordo com cada casa espírita, a gente pode conversar. Desde as obras básicas até alguns romances, alguns livros de literatura, dar o treinamento para os voluntários que gostem de trabalhar com livro. Nós temos o nosso espaço para dar o treinamento. Então, aos interessados de casa espírita que quiserem melhorar a sua livraria, que quiserem iniciar uma livraria, que quiserem colocar lá 20 livrinhos apenas, porque o espaço é pequeno, nos procure para que nós possamos juntos conversar quais são os melhores 20 livros. Porque ontem eu tive numa casa espírita e estava conversando, uma casa espírita que está se desenvolvendo bastante, e dei uma sugestão até de livros que foi aceita pela direção. E eu acho que a nossa experiência com livro, com editora, junto com a Casa Espírita, que conhece o público que frequenta, o poder aquisitivo das pessoas que frequentam, a gente pode desenvolver muito a área da literatura. O Cláudio, há muitos anos, quando eu comecei a escrever, eu pensava que eu era quase uma exceção. Alguém que gostava de escrever, que escrevia. Nessa ocasião, então, quando eu ia a festas, ou fazia palestras, conferências, qualquer lugar social, vinha sempre alguém e dizia o seguinte: olha, eu também escrevo. Eu não sei como é que eu publico, mas o que eu escrevo, escrevo. Tem lá um trabalhinho de poesia. E o que o senhor aconselha? O que eu faço para editar meu livro? Então, essa pergunta que me fizeram já muitas vezes, eu tento orientar do melhor modo possível. Eu falei a você: de que maneira uma pessoa pode levar um livro para vocês examinarem e publicarem? Em segundo lugar, existe alguma linha específica? Quer dizer, tem que ser livro espírita ou tem que ser um bom livro apenas, né? De que maneira vocês fazem esse referimento, esta avaliação? E de que modo as pessoas podem agir se quiserem levar a vocês um livro para edição? O senhor fez agora uma excelente pergunta, né? Porque eu, inclusive, já passei até por esse problema quando eu escrevi o meu livro e não sabia nem como fazer. Então, assim, primeiro, a editora é uma editora que está aberta a boas obras, independente de não só o livro espírita. Nós temos excelentes pessoas espíritas, né? Que gostam da doutrina e que escrevem uma série de livros. Nós estamos lançando, inclusive, linha paradidática para escolas. Nós temos os livros espíritas, espiritualistas, autoajuda. Estamos lançando agora um livro de um psiquiatra, que estuda um estudo profundo sobre teorias de Lacan. Então, tudo que for sério, sério, é importante que tenha uma parte moral, né, no livro, a gente está analisando. Muitas casas espíritas têm excelentes pessoas que psicografam, por exemplo, ou excelentes pessoas que escrevem e não sabem o que fazer com essas obras. Nos procurem, nós vamos analisar, vamos discutir e vamos publicar. A editora foi feita para publicar livros e esse é o nosso intuito. Eu gostaria também, professor, e o nosso querido Cláudio, de colocar aqui uma das problemáticas que existe nas livrarias dos grupos espíritas. Geralmente, o que se apresenta é que nós temos que vender um livro para somente a livraria espírita, para ela somente cumprir com as obrigações do preço do livro, da luz e da onde vai ser colocado, né? As prateleiras, enfim, a livrariazinha dele que vai ser feito. E o resto tudo para divulgação da doutrina. Eu quero dizer também, Cláudio, que é importante ter uma organização como essa sua, bem preparada e que tem despesas. E que realmente isso aí tem que entrar no rol das despesas para que serem pagos. Tem profissionais para serem pagos. Tem impostos para serem pagos. Não é isso? Então, toda uma despesa que vai sair para que se possa cumprir com essa obrigação de fazer uma obra muito bem feita. Não é? Que possa ter uma expressão e seja, então, aceita. E esses cuidados todos que nós temos que ter. Porquanto, quando se fala que o livro espírita não é para lucro, para sair, não é? Com dinheiro no bolso, a farta, dentro dali do centro espírita, eu digo lá na minha casa que, olha, quanto é que a livraria dá desconto aí? Dá quanto? 40% de desconto? Então vende, por exemplo, com 35%, pega 5, dá para pagar a despesa da livraria espírita? Dá. Então pega isso aí para pagar luz, pagar não sei o quê, e aí só e vamos vender o mais barato possível. Entendeu? Agora, as editoras têm realmente que ter um compromisso muito sério e realmente têm que buscar, né, uma forma de faturar para cobrir as despesas dessa forma que você estava colocando, como eu vi lá na sua Novo Ser. Eu achei muito interessante essa tua pergunta aí, ô Newton, porque as pessoas confundem. Eu vou ajudar a Casa Espírita com eu não sei como trabalhar e vou me confundir. Então, nós temos despesa, né? Num negócio você tem despesa. E uma editora, uma livraria, independente de ser dentro de uma casa espírita ou não, ela tem uma despesa. Por mais que a pessoa seja voluntário e aquele dinheiro da venda do livro seja para ajudar a divulgação da doutrina, ele pode cobrir a luz, a água, o gás, aquele almoço fraterno que é feito às vezes muitos aos sábados, mas ele pode ajudar. Quando a gente monta uma editora do nível da que a gente montou, como você está elogiando, uma livraria que eu diria que na Zona Norte ela pode ser considerada ímpar, porque não temos nada daquele porte ali na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Realmente o porte é realmente notável e dá um conforto muito grande, né? E assim, nós, e eu fico muito à vontade em expressar isso, não é porque nós vamos ter receita e lucro que nós não vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Um dos nossos sócios mantém mais de 1.000 crianças a custo zero. É importante a gente dizer isso, porque às vezes olha uma livraria e fala assim, querem, ou uma editora, isso aqui é para lucro. Lucro faz parte de qualquer negócio. Reinvestir no negócio precisa do lucro. Agora, ajudar também. E isso é uma das coisas que a gente faz muito, ajudar. E volto a dizer, a Novo Ser nasce através de parcerias, de onde uma dessas parcerias mantém mais de 1.000 crianças a custo zero dentro de escola. Não são 10 crianças ou 100, são mais de 1.000. que estudam. Então, se a gente está aqui para ajudar, a gente até para isso precisa ter lucro. Porque senão você quebra e não vende. Agora, a palavra lucro é que assusta muita gente, né? Não é que seja essa coisa do lucro, né? Daquela pessoa que quer se enricar, ficar rico isso. De uma hora para outra. Mas é para aplicação. Reinvestir. Reinvestir e poder realizar alguma coisa de mais proveitoso. Isso é que é importante, né, professor? Infelizmente, a maioria dos espíritos conservadores, da minha idade, um pouco para baixo, um pouco para cima, vem do catolicismo, familiarmente, de origem, né? E de um catolicismo franciscano, onde a palavra dinheiro foi associada ao demônio, a Satanás. É o ideal de pobreza, que no tempo de Francisco é uma proposta daquela época, porque a igreja havia se perdido na sua própria riqueza. Então, Francisco tenta recuperar, resgatar a alma do cristianismo, que é a conquista do desvalido, do pobre, da viúva, do órfão. A ideia era essa. E não é ideia de pobreza por vocação. Então, o que aconteceu conosco, né? Espíritas que fundaram os primeiros centros, as primeiras livrarias, essa ideia de que ganhar dinheiro é uma coisa terrível, é uma coisa malévola, é uma coisa diabólica. E nem pensar em ganhar dinheiro. Mas foi crescendo o centro espírita, aumentando pessoas, aumentando a assistência. Talvez o termo ganhar dinheiro pode ser substituído, né? Por ele poder dar condições de continuarmos fazendo alguma coisa, né? Sim, mas veja bem. É, dá a impressão de ganhar e guardar. Mas veja bem, o dinheiro como escravocrata é um senhor cruel, terrível. Mas como escravo é um excelente auxiliar. Você não faz nada nesse mundo sem dinheiro. Você está falando aí 1000 crianças, isso implica investimento de capital. Se fossem 100 crianças, também teriam investimento de capital. Você se propõe a colocar no seu centro espírita uma cantina, para quê? Claro, para entrar um dinheiro. E dinheiro, então, hoje é alguma coisa de fundamental importância, sempre foi. Mas hoje, um mundo capitalista, ele é fundamental para que se possa dar andamento a outros trabalhos, a outras obras, a outros esquemas, né, de produção que sem dinheiro não funcionaria. Eu acho que a gente está tocando num ponto muito interessante. Primeiro, eu quero dizer aqui uma coisa. A nossa livraria, Novo Ser Livraria, ela tem como meta ter sempre o melhor preço. Então, nós estamos dando desconto, sim. Ouvi de uma outra pessoa outro dia dizendo que a gente queria acabar com livraria concorrente. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nosso propósito como empresa e nós como empresários é poder vender pelo melhor preço. Então, o Newton falou muito bem, se a gente tem um repasse de uma editora, de um desconto, a gente repassa parte desse desconto para o consumidor. A divulgação. Né? Vamos divulgar. Vamos divulgar. Então, o consumidor vai lá e vai comprar com desconto. Aquela história, tem a livraria cara, sim, e tem a livraria mais barata. Faz parte do negócio. Nós optamos por ser uma livraria onde buscamos sempre as melhores negociações para ter os melhores preços e repassar esse preço para o consumidor, para que ele possa divulgar cada vez mais a doutrina espírita, seja divulgada. E sendo mantida, então, uma edição com perfeita qualidade. Não, isso é. E para que o leitor tenha condições de ser atraído também, né, para esse tipo de leitura, como faz até mesmo a Federação Espírita Brasileira. Como faz? O senhor falou de cantina, eu fui fazer uma consultoria gratuita, que é bom que se diga, a uma federação. E analisei tudo, uma fora do estado, uma federação espírita de outro estado. E depois chegamos à conclusão que a coisa era tão confusa que as pessoas furtavam livro, furtavam uma série de coisas. Então isso existe em qualquer lugar. Então não é porque a gente tem uma pequena livraria no centro espírita que a gente tem que ser desorganizado. Temos que ser organizado, porque somos seres humanos. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro.